1990-2000. A Universitária apresenta os melhores álbuns da década. Fique a conhecer os 10 melhores álbuns da década de 90, segundo a perspectiva de 13 animadores. Emissão especial Ano 2000. 130 álbuns, do jazz ao heavy metal, com o ouro da casa. Sexta-feira, último dia do ano, a partir das 19 horas e até às 9 da manhã do dia 1 de janeiro. 13 horas de emissão, com um especial Rui Surubu, a partir das 23h30. O programa Universitário, uma rádio com concerto, apresenta em exclusivo nacional a verdade dos Mind the Gap. No próximo dia 26 de abril, pelas 22 horas, os Mind the Gap ditam a verdade ao vivo e em direto na Rumo. Apoio Megafone. Rumo 12 anos. Amadurecida em cascos de carvalho. Olá, o meu nome é Mário Carvalhal, sou da Escola da Rádio. Porque para a sua música, pelo menos não é boa, é o que eu gosto. Não, e porque não tem mais nada que fazer enquanto ando de carro, foi no 97.5. Eu estava em Lisboa a nadar no Rio Tejo, ouvir para esse Smashing Pumpkins ou qualquer coisa assim. Eu hoje acordei com a rádio a dizer com o Rumo Universitário há 12 anos, que fazia 12 anos, mas depois voltei a adormecer e não sabia bem se era um sonho ainda. Pá, estão todos de parabéns. Ok, voltei a trocar tudo. Os alunos da Oficina de Expressão Dramática da Universidade do Minho apresentam Sete Portas de Otto Strauss, dias 24, 25 e 26 de fevereiro, no auditório da Escola Carlos Gulbenkian. Encenação de Mónica Lara. Apoio Rádio Universitário do Minho. Rumo 12 anos. Amadurecida em cascos de carvalho. Abel Duarte. O que é que faço? Animação bué de horas. Posso dizer bué? Dois motivos? Quer queiram, quer não. Sei lá, vai a faltar às aulas e a fumar atrás das moitas. Olá, olá, olá, envelhecida em cascos de cortiça, não, envelhecida em cascos de sobreiro. Boot, ouvir. O Sporting Clube de Braga apresenta Kelly Family ao vivo. Dia 19 de junho, às 22 horas, no estádio 1º de Maio. Apoio Rádio Universitária. A Rádio Universitária do Minho comemora este mês 10 anos de existência. Olá, eu sou Abel Duarte e quero felicitar a Rádio Universitária do Minho pelos 10 anos de vida. E já agora, venham mais 10. Ah, e mais meninas para a programação. Olá, chamo-me Elizabeth, apresentação, e para o 10º aniversário da Rádio Universitária do Minho, queria desejar os parabéns à fantástica equipa com quem eu trabalho e à fantástica equipa com que já trabalhei. Parabéns. Olá, chamo-me Fernando Araújo e antes de mais quero deixar 3 agradecimentos. Em primeiro lugar, aos ouvintes que tiveram a paciência de nos aturar durante estes 10 anos de rádio. Em segundo lugar, às pessoas que ajudaram a construir este projeto. Em terceiro lugar, às instituições e entidades que apoiaram a construção desta rádio. Por último, fazer votos de que possamos estar aqui a comemorar daqui por 100 anos a existência de um projeto ainda maior. Olha, boa! Sou a Marta Catarino, este é o primeiro aniversário da rádio em que eu cá estou e espero que seja o primeiro de muitos. Parabéns, Rum, continuem com um bom trabalho. Viva, chamo-me Rui Torrinho, isso é pouco importante porque a mensagem principal fica para a Rádio Universitária do Minho, que já vai com 10 anos de vida e obviamente com todos aqueles aspectos interessantes de um certo sabor vanguardista e sempre a comandar as operações. Por isso, para todos vocês que fizeram a Rádio Universitária do Minho, um grande abraço e até os próximos 10. Olá, eu sou a Patrícia da Informação, queria dar os parabéns à Rádio Universitária e continuo sempre com bons programas e boa informação. Universitária, uma década à volta do mundo. A Rádio Universitária do Minho comemora 10 anos de vida. Em época de festa, há também tempo para a reflexão. Esta quinta-feira, 22, às 7h30 da tarde, o debate que faltava sobre o presente e o futuro das rádios locais. Em estúdio vão estar Fernando Araújo, pela Universitária, João Aguiar, pelo Diário do Minho e Rádio Renascença, Sérgio Araújo, pela RTM, Costa Guimarães, pelo Correio do Minho e Rui Sequeira, pela Rádio Antena Minho. Manuel Pinto, professor da UEM, ex-jornalista, diretor do Departamento de Ciências da Comunicação da UEM, é o moderador da conversa. Esta quinta-feira, às 7h30 da tarde. A Rádio Universitária do Minho comemora este mês 10 anos de existência. Parabéns a você nesta data querida, 10 anos da Rádio Universitária, parabéns. Daqui a 10 anos estaremos com certeza a comemorar mais 10 anos desta rádio. José Carlos Santos, Rádio Universitária, programa Só Chance. Onde é que eu falo? É para aqui. Olá, meu nome é Pipinha Picoto e trabalho aqui na programação da Rádio Universitária do Minho. Pronto, e queria vos dar os parabéns. Vocês são todos amorosos, giríssimos e fazem 6 anos ou 7 ou não sei o quê. E pronto, e queríamos... Ah, só um bocadinho, está bem, peço desculpa. Tá, Pitucha, então, está tudo... Olha, comprei um vestido giríssimo. Yves Saint Laurent. Sim, caríssimo, claro. Para ver mensagens da rádio. Não sei, peço que faz 6 anos ou 7 anos ou não sei o quê. Está bem. Olá, eu sou o Arturo Rodrigues. Pelos vistos estamos de parabéns e vocês também por nos ouvirem ao longo destes 10 anos. Continuem. Rádio Universitária, programa SS22. Chamo-me Laura Pacheco, trabalho aqui há 5 anos. Desejo à rádio muitas felicidades e continuo uma boa. Neste sábado a Universitária faz 10 anos. Parabéns para ela. Vamos ver que aventuras e desventuras nos reservam os próximos 10. Eu sou o Luís Sousa. Olá, eu sou a Margarida do Departamento de Produção. E quero deixar a minha mensagem de parabéns à Rádio Universitária, que este ano completa os seus primeiros 10 anos de existência. Universitária, uma década à volta do mundo. A Rádio Universitária de Minho acompanha de perto mais uma edição do Festival Superbox Super Rock. Apontamentos de reportagem às 11h30 e 16h30. As novidades, as entrevistas, as reações em 97.5. Marcha para dois vapores. Um quase espetáculo de António Durães, que faz de conta que canta, e Luís Pipa, que toca mesmo a sério, no Teatro Circo, dias 24, 25 e 27 deste mês, às 6h30 da tarde. Ouviu bem? Às 6h30 da tarde. Marcha para dois vapores. Um espetáculo com um livro de reclamações. Apoio Rádio Universitária. No dia 3 de junho é eleito o novo reitor da Universidade do Minho. Sérgio Machado dos Santos, após 13 anos, deixa de ser o reitor. Por isso, a partir de segunda-feira e até o dia 2 de junho, a Universitária apresenta em suplemento aos jornais da 1 e das 7 da tarde conversas curtas, cujo tema dominante é o reitor da Universidade. A não perder. Universitária, a cantar desde 1989.